Você terminou com ele e tá chorando. É água com açúcar, oh, meu amor. E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que tem é só, meu amor. Que coincidência, oh, eu sozinho e você só. Por que é que a gente não se amar um do outro e dá um nó? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir, o amor, tenta o meu por favor. Se não servir, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir, amor, tenta o meu por favor. Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Se não serve, você joga fora, vai embora.